Em 1932, a formação de professores, a Escola de Magistério Primário, fechou. Teve fechado durante 7 anos. Então, como é que a pouca importância que o Estado Novo dava à educação? Apenas a criação de elites, é que precisavam, que era para... Mas então, o que aconteceu nessa altura? Em 1900, nessa fase, era possível que uma pessoa com a quarta classe fosse professora, chamava-se regente escolar. Então, desde que o pai tivesse posses e fizesse uma escola num determinado sítio, ela podia lecionar lá. Já sabemos qual era a qualidade do ensino. E mais outra coisa, era que ganhava menos, o professor, o regente escolar dessa altura, ganhava menos do que um assistente operacional, que um funcionário da escola, ganhava menos. Ela não precisava, o pai era rico. Ah, e já agora soube outra coisa. As professoras primárias só podiam casar se, desde que a pessoa com quem intencionavam casar tivessem a garantia de que eram pessoas de bem e que fossem capazes de ter rendimento para as poder sustentar. Esta era uma demonstração de que ganhava um pouco.